1270, redução a 2509. 2509, 1270. O Lima Kilo Zulu, solo 1400, confirmando parte 3. Autorizado, a próxima direita via Delta, prossegue Alfa Kilo parte 3, ok? Na escuta do solo, porém pode prosseguir o táxi lá. Papá Romeu, hotel Romeu Franco, desce 2500 pés, ajuste 1015. Autorizado, sinal RNAV, reposta final. Sete 38, nossa identificação, autorizado chegada a Mares. Esse é o nível de voo 070, redução a 250. 070, na mar, redução 250. No 270, desce 2 no pés, ajuste 1015, autorizado final ILS, impossibilidade. Desce para 2000 com 1015, autorizado final ILS, impossibilidade, 270. WebJet 5728, desce 3 mil pés, ajuste 1015. 3 mil pés, 1013, é isso? Afirma 1015, WebJet 5728. 1015, 3 mil pés, 1015. O voo no 738, desce ao nível de voo 050. 3-2, para o 0-5-0. Meia para o 3-7-2, estabilizado até o meu tango. Papá Romeu, hotel Romeu Tango, complete sinal ILS, torre 1 na noite, desse ao meia. 1 na noite, meia, tá bom. Hotel Romeu Tango, transfere. WebJet 5728, redução a 200. Fiz a intenção de pouso do cabeceiro no zero ou prossegue para 1-7? 1-0. Gente, continua a aproximação e reporta no marcador externo, o Hotel Romeu Tango. Lançamento, curva esquerda proa 015, limite é localizado. Esquerda proa, confirma. Proa 015, limitado pelo localizador, web SX. Esquerda 015, limitado pelo localizador, SX-722. Longo após o pouso, prossegue para equipate? Geral. Ciente. Destino 015. Ao baixar o trabalho, Hotel Romeu Tango. Hotel Romeu Tango, visual, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus e no zero mais. Golf Vito para Aracaju no pátio 3, só um instante, acorda o ajuste no zero, não sei. Copa, passei aquilo Índia, copa. Sorocaba, nível 4, 0, 0. Via Upa Zulu 1-6, pista no 7, com curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 1-1-9, decimal 8, transponder 5-5-7-1, o papapapá Serra, aquilo em dia. Vai, que dá localizador, mas tem a pro ainda? Tem condições de se ficar nessa pro, é 72. Autorizado, o seu localizador é 72. MF-7 Foi 18-6, assinamento táxi de decolagem, o papapapá, Sierra Kilo Índio, bom voo. Golf Vitor, cópia. Aracaju 090, Golf 677, pistão 0, curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 1, 19.8 e o transponder é o 0275, o Romeu Golf Vitor. Está autorizado o acionamento e o táxi vai decolar na cabeceira? Táxi, pátio principal, Índia Alfa, até o ponto de espera, 18-6 quando pronto, no ponto de espera, 1015 o ajuste, uma boa viagem. Para Romeu, hotel Romeu Tango, no solo 10, libere próxima direita via Delta e chama o solo 121.9. Papa Tango, Oscar, Papa Golfo, Papa Golfo, Coral, voa na Troia de Mar, reporta para destino. Então, meu Tango, táxi em frente, Alfa, Kilo, Pátio 3. Ainda negativo. Cliente reporta no marcador externo e 3 pontos baixado travado, ajuste no 0 no 5. Voltará no externo, baixado travado, 3.5, voo no 270. Para Oscar, pátio 4, livre acionamento, reporta táxi. Aqui é Gopilo, uma senha de condições visuais no corredor forte no 1000 pés. Viradel Pátio 3, Alfa Tango. Ok, só observe o aeronave de. O Romeu Golf Vitor está saindo do Pátio 3 neste momento. 70 para 2-0. Voo 270, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus no 0 nós. Autorizado, pouso na 110, gol 270. Zé, bom dia, prossiga. Trem. Chione, aguarde a cópia, o Ego 945. Autorizado no 260. Gente, Romeu Golf Vitor, mantém o ponto de espera do 10 aguardando. Para 4207 para RJ, aguarde a cópia, o ajuste no 0, no 5. Azul 4060, destinado de voo 080. A sua identificação foi a chegada da Mário, azul 4060. 7728 estabilizado. Beleza, agora, 728. Complete não ILS, torre 1 noite, decimal 6. 268, 728. Alfa-Quilo 738, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado. Autorizado, pista 97, curva à esquerda, ingressando no corredor forte, mil pés, aguardando a atenção do controle, 19805546, Zulu 90. Zulu 90, prefere sair no corredor Axé? Seu corredor Axé com curva direita da 17, mil pés restrito, aguardando a ascensão do controle, 5546, quanto a bordo, Zulu 90. Chama a torre 18-6, acionamento táxi de, para táxi de decolagem, Zulu 90, vamos. Autorizado, reporta na Papá para ingresso, é com o novembro. 270, voa, ataque se via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, voa, 270. 0, 0572. O Romeu Golfo Vitor Visual com aeronave final no zero. 7 azul, copia. E mantém sinal no zero, Romeu Golfo Vitor. Solta Zulu 10, pista 90, curva à direita, saída da Eleda Bridge, controle 119, décima 8 e o transponder é o 5564, azul 4207. Autorizado, Rio de Janeiro, transponder 360, Solta Zulu 10, controle 210, controle direita, saída da Eleda Bridge, controle 198, transponder 5564, azul 4207. Correto, portão 1, chama pronto, 4207. Alô, Salvador, vamos 260 para o táxi 42 a bordo, 3 horas de transmissão, Salvador. Leve táxi em frente, pátio principal, Índia Alfa, ponte espera 18612, 1015, uma boa viagem, 1260. Pátio Índia Alfa lá, 18612, eu vou no 260, muito obrigado, pode. Boa tarde, vamos lá. Alfa de frequência para liberar. 75728, solo 17, liberando a direita via Delta, corrigindo eco, solo no 21, desse 19. Delta com 219, 728. Romeu Golf Victor, o vento 110 graus, 119, livre decolagem em pista 110. Luiz 8, boa, táxi via Alfa, é poste antes da Juliette. Alfa, da Juliette, da Juliette. Novembro, vento 110 graus, 119, livre decolagem, pista 17. Sinal ILS, torre 118, decimal 6. 18-6. Chegou um helicóptero, um esquilo, mantendo 500 pés na linha do litoral norte, ok? Pode dormir o comércio esquerdo, vamos ver com você, 198. Obrigado, até o retorno. Até o retorno. Torre, Salvador, muito boa tarde, torno 260, mantendo ponto de espera. Torno 260, boa tarde, mantenho ponto de espera, torno 0. a Ponte Rio na Torre de Itapa. Pode visitar, pois eu faço zero, melhor. Segue aeronave da Gol, portão 8. Ligando Gol pro 8, certo? Correção, portão 8 não, portão 9. Bora, então 9, certo? 5546 no transponder acionado, controle Salvador, 119.8, Eco Zulu November. Rodou, muito bom dia, para passar o Romeu Alcivito na boca. Tango Romeu, Golf Victor, contato radar, estou para o nível de voo 090, saída Puca. 90, Puca, Romeu, Golf Victor. Zona 10, voo 1738. Índia Paparótica, livre ingresso, pistão no 7, reporta alinhado e pronto, aciona 0177, ok? 0177 no transponder. Alfa Vitor Juliette, bom dia, confirmo sobrevoo aqui em Salvador. Está presente para a 219 e já autorizada a sessão 085, Eco Zulu 90. Afirmativo. Azul 4060, desce o amigo de voo 060. Após a passagem do Boeing da companhia, nem mantém pistão no zero. Fala, Dona Zulu 90. Prossigo, S Zulu 90. Vai retornar, senhor, pela presente. Autoriza o corredor até para ingresso no intervalo. Desce do 90, ele mantém desça para 1.000 pés. 1.000 pés no axé, é do 90. Passa o meu Mike, com o quilo, rotatório. Mike, é do Torre, 1 noite, decimal 6. 8, 6, é. Confirme, está passando desce do 90, confirme se você está com esse termo a bordo? Não, negativo, senhor. Estava destinado a buscar, mas o tempo é óbvio. Acabou de ser informado. Quente, o S-Zulu 90. Autorização de pouso. O Índia Paparótica, livre decolagem pistão no 7, o vento 110 graus, 1 no nós. Autorizando o mar e desce para o 050 738 de Brasília, a foto está na escuta. 738, táxi via Alfa, reporte em Chile Guilherme. Alfa, Chile Guilherme. É, número 3 para a Copa, Guarda Copa, 3895. Papatango Romeu, Papatango, cópia. Chemil Pérez, controle 119.8 e o transponder é o 0141, o Romeu Papacan. Decolado aos 23, da presença autorizado curva esquerda, autorizado cruzamento do campo, aguardando transferência de comunicações. Autorizado esquerda, cruzamento do campo, aguardando para transferência. 2.000 pés, ajustado no 0. 1.5, reporte estabilizado em ilhas azul 4060. 1.9. Quilo, trem baixado, salvado. Que é 5.9, é 5.5, gostar de aproximar para 3.5, aguarde para coordenação com a torre e façam 360 curvas pela direita. Iniciando 360, acendendo para o 1506. Pode manter o meu 10? Negativo. Prossiga em Itapuã e chame torre 1-9 decimal meio. É 2-8-6 na leva. Autoriza o Papagô, via direita para ajudar a formação. Em princípio, Proa Norte aguardando, ok? Em princípio, Proa Norte, o Índia Paparósica. Gente, vou bater Proa Norte aguardando. A intenção é voar na proa de buraquinho, positivo? Afirmativo, em princípio, mantenha Proa Norte aguardando, ok? Para a proa agora aqui. Gente. Foi, Eco 90. Os Itapuã aguardando, ok? Para prosseguir. Zero graus, 1-0 nós, livre decolagem, pista 1-0. É livre decolagem no 2-6, confirmando o controle, aposto é 19-8? Afirmativo, 19-8. Obrigado. O Mike é por quilo, solo aos 2-5, direita, parte 4, estacionar frequência livre. O Eco Zulu November é a torre? Autorização para 3-5. Prosseguir para 3-5, aguardando apenas autorização de pouso, ok? O Eco Zulu November. November, aproximando 3-5, aguardando autorização para pouso. Papagô solicita outro desvio agora à direita, outro rumo 2-9. Passa para pouso, autorizado por quantas milhas? Autorizado a priori buraquinho e chame o controle em 199 decimal 8, sem bom voo até o regresso. Vou passar pro leque da mão. Decimal 8 e o transponder é 5577, o TAN 3895. Regresso. 798 até o regresso. Leque da Zulu, vou na proa de Amã, posso para o destino. Controle, o transponder 5577, direita após portão 10, chamará pronto, 3895. Papapá, Alfa, Tango, Tango, cópia. Autorizado, Guanambi, 1-0, plano Yankee, pista 1-0, curva à direita, saída Arbor Elétrico, controle 1-1-9, decimal 8, e o transponder 5566, o Alfa, Tango, Tango. Bom dia, controle, gol 260, decolou. Gol 1260, contato radar, flow nível de voo 390, saída Fuca. 390 na Fuca. Negativo, reposta Paris, estilo Romeo Oscar. Azul 4060, autorizado com o carregador da LF-77, visual. Azul 4060, com a flash não LF, torre, 1-9, decimalmente. 8-6, bom, aqui, Azul 4060. Papatango, Oscar, Papagolfo.